Bater de frente, inconvidente, tô de bordo. Dialeto do R puxado, 3L fichado na sua porta. Rap de verdadeiro, mineiro, zicado, pântano. Tá pensando que caipira é bobo? É, vai pensando. Quando cê pensa, dá licença, gente boa. Não tenho tempo pra perder tempo, porque o tempo voa. Na terra da garoa, trem, metrô, busão lotado. É nóis, zona leste, como sempre atrasado. Estressado, olhando para o relógio sem parar. Preciso me adiantar, senão o contrato vai fechar. Mais uma vez, tô com vocês. E aí, tá tudo bem? Pra quem não sabe, eu tô falando é com os moleque da Febem. Pode pá, que é nóis que tá, professor Lindomar. Na verdade, eu sou aluno e tô aprendendo a ensinar. Tamo junto, oi, sobrevivendo nesse inferno. Levantando um qualquer, vendendo até picolé no inverno. Tem louco metendo louco pra não meter os cano. Outros fazendo o que sabe fazer, ganhando cachê. Lançando uns panos, salvar os panos. Que encosta é algum são, nada encosta. Salve, salve pra rapa que não fala mal pelas costas. Quem tá na caminhada sabe que é estreito o caminho. Vai devagar, devagarinho, tô caminhando. Cê é povinho, ande sozinho que vou acompanhado. Já foi dito pelo ditado, mas tem uma pá de aliado que fecha fechado, lado a lado. Cê tá ligado? Que quem não ajuda sou atrapalho. Eu tô bolado demais, mas jamais vou jogar a toalha. Derrotado é aquele que desiste da batalha. Mas novato é o senhor que venceu sem comer.